Salve rapaziada, aqui é o MC Kevinho e essa é mais uma da Semana Maluca. Tamo junto, é nóis, Kelly Produtora, Semana Maluca. Me chamava de amor. Me seguiu no Face e no Instagram. Curtia meu selfie logo de manhã. Me chamou no WhatsApp, disso eu não me esqueço. Ela me falou: Kevinho, quero seu beijo. Novinha, eu sou o seu desejo. Eu mato sua vontade, tá bom? Eu dou seu beijo. Novinha, eu sou o seu desejo. Dou beijo no pescoço, ainda puxo o seu cabelo. Meu nome me chamava de amor. Me seguiu no Face e no Instagram. Curtia meu selfie logo de manhã. Me chamou no WhatsApp, disso eu não me esqueço. Ela me falou: Kevinho, quero seu beijo. Novinha, eu sou o seu desejo. Eu mato sua vontade, tá bom? Eu dou seu beijo. Novinha, eu sou o seu desejo. Dou beijo no pescoço e ainda puxo o seu cabelo.